Bença, bença. Deus te abençoe. Bença, bença. Ô, vovó, deixa eu vir primeiro. Que bom! E qual que é o seu nominho? Ô, sou malhadinha. Mariazinha? Sou malhadinha. Que satisfação falar com você, Mariazinha. Tu te falar com o meu tio. Porque o meu tio tem estrelinha. Estrelinha, Mariazinha. Ah, brilha, brilha, brilha, brilha, estrelinha. Estrelinha, Xoxalá. Oh, A Mariazinha. mamãe Celeia deixou eu vir pra falar com o meu tio. Quem que deixou? Mamãe Celeia. A Ah, Jana. Janaína. A mamãe Celeia. Ah, mamãe sereia. Você. É, Janaína. Chama a mamãe Celeia, Janaína. Que legal. Então, você veio de onde hoje? Eu vim do jardim da vovó Catalina. Eu tava colhendo flor com a vovó. E a vovó, ela é bonita? Vovózinha é bonita. É bonita. Muito Oh. bonita. E você Ela gosta? usa um paninho a cabeça e um chapéu. É bonita. É bonita? Ela trabalha A muito? trabalha. Trabalha. Trabalha. Trabalha. Sim. E você trabalha também? Ajudo vovó. Ajudo vovó. Eu colho flores e levo junto com o vovô e a vovó na escadinha. E é gostoso, né? Eu gosto. O Fredinho tá aqui brincando junto. O O pé. Fredinho, a Carlinha, o Luquinha, o Neuzinho e também tá o Miguelzinho. Olha. A gente veio brincar, tio, porque muitas vezes, tio, as pessoas dão doce para nós, pensando que a gente vai comer doce. A gente não tem boca igual vocês, não tem barriga, a gente não tem corpo, né, titio? Aí a gente pega, brinca com o docinho, faz remédio e dá pra vocês, titio. Que legal. Porque o docinho não é pra nós. É pra nós poder ajudar a fazer remédio. É assim que a gente brinca. Mas é a gente vê os erês como uma criança. É muito bom. É criança, não é, tio? Muitas vezes, tio, o tio não tem tempo de ser criança. Aí, quando a gente vem brincar, a gente ajuda o tio ser criança de novo, para se soltar tudo o que não precisa carregar. Para que, tio, você tá no carro do amor de Papai do Céu? Pra que você vai carregar peso dentro de um carro bendito? Não faz sentido, né? Aí a gente vem pra que a gente ajuda a rodar as rodinhas do carro do Papai do Céu. Nossa, que legal! E, ô Mariazinha, você é aqui na Terra, quando você vem aqui pra Terra, você se plasma na forma de uma criança, né? Eu sou criança. E você tem que idade? Quatro. E como que você se veste? De vestidinho. Vestidinho? Que cor? De rosa. Que bonitinho. E o Pedrinho? O pedinho põe verde branco e amarelo. Ai, ai. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o meu erê para brincar. Vou falar para ele aí brincar. Será que ele vai? Eu não sei. Porque o vovô não falou nada. Ai, que legal. Mas olha, você quando você assim brinca só com os erês da madrinha Ângela ou você brinca com os erês das outras pessoas também? Todos os gerentes, todos eles, se brinca com a gente. Para Então, fazer remédio. todo mundo brinca. Titinho, sabe na sua boquinha? Lá em cima, lá, assim, na, como fala, vovô, No céu da. é no céu da sua boca. No céu da sua boca tem o céu da sua emoção. Aí, Titinho, a gente dá docinho para você, melzinho para você, você põe na sua boquinha. Aí, a gente põe remédio no céu da sua boca para você sentir o céu do seu coração. Assim. É Nossa. remédio. É remédio, Titio. E daí já ajuda. E daí, quando você sentir o céu do seu coração, o seu coração fica limpo. Aí, quando fica limpo, o papai do céu faz estrelinha brilhar. Por isso, titio, você é o titio estrelinha. Titio Estrelinha? O seu estrelinha. O céu do seu coração já tem estrelinha. Como é que faz pra ter estrelinha no céu do coração? Aceita que você não tem a perfeição, mas está caminhando para o caminho de ser perfeito. A estrelinha já estava lá. Ela só precisava brilhar. Todo mundo tem estrelinha no coração, Pitinho. Mas quando está dodói no coração, não consegue sentir, não consegue aceitar aquilo que é. A estrelinha apaga, Titi. Quando aceita aquilo que é, a estrelinha acende. Assim, brilha, brilha, estrelinha. Estrelinha doxa lá. Assim. Nossa, Mariazinha, É isso aqui. Deus te abençoe. Eu tô aprendendo, titio. Tá certo. Tô aprendendo. Então tá. O vovô ensina eu. A vovó ensina eu. E a mamãe Celeia tá preparando eu. Você vai vir morar aqui na Terra? Eu vou. Ai, que beleza. Primeira vez. Pela Não primeira. sei como é. Eu tenho medo. Tem medo? Eu tenho. Os titios, as titias são muito confusos. É. Tem gente que me chama e Sancho. Quem te chama? O titio das casinhas. Chama do quê? Sancho. Sancho. Ah. Que nome bonito. Viu, titio? Eu sou um remédio só que tem muitos nomes. Ah, entendi. Que legal. Então tá bom. Pra que tio? Ah, pode Por que falar. o céu é azul? Por que o quê? O céu é azul. Pergunta, querido Bigman, por que é que o céu é azul? Porque as nuvens resolveram ir embora. É brincadeira, eu tava brincando. Bom, cinta estrelada de horizonte infinito, esta sua pergunta é a mais frequente que nós temos por aqui. Pensem agora no rádio. Conforme giramos o seletor, sintonizamos estações ou frequências diferentes. Frequência quer dizer a frequência com que as coisas acontecem. Neste caso, em que frequência as ondas de rádio vibram por segundo. Por isso é que existem os números no seletor do rádio. Eles indicam a frequência em que a estação está transmitindo. A Cida Estrelada está perguntando por que o céu é azul e você está falando sobre rádios. Mas é a mesma coisa! Assim como os sinais de rádio, a luz se difunde em ondas. Estações de rádio diferentes transmitem em frequências diferentes. E nós vemos cores diferentes em frequências diferentes. Ney, a versão colorida, por favor. Nesta extremidade do seletor estão as frequências baixas. Vermelho é a cor da frequência mais baixa. À medida em que eu giro o seletor, as frequências vão ficando mais altas e as cores vão se modificando. Então, a luz tem cores diferentes porque alcança frequências diferentes, do mesmo modo que as estações de rádio têm frequências diferentes. Liza, você merece mesmo uma nota 10. Agora, estamos prontos para compreender por que o céu é azul. Depois, temos de aprender a entender o que é propagação. Veja, no céu há uma infinidade de moléculas de gás e outras partículas minúsculas, mesmo que você não consiga vê-las. Quando a luz do sol entra em contato com essas partículas, ela se propaga em diferentes direções. As frequências de luz mais elevadas, o violeta e o azul, difundem uma quantidade mais elevada que as frequências mais baixas, o vermelho e o laranja. Por isso, vemos as outras cores combinadas, compondo quase toda a luz branca que aparece na atmosfera. Mas vemos a luz azul difundida, chegando até nós por todo o céu. E isso faz o céu parecer azul. Recapitulando, o céu parece azul porque a frequência azul existente na luz do sol é difundida ou deslocada pela atmosfera da Terra. Ao meio-dia, a luz do Sol se irradia através da atmosfera da Terra desse jeito. Mas quando o Sol está próximo ao horizonte, a sua luz atravessa uma quantidade muito maior de atmosfera antes de alcançar os nossos olhos. Vocês se lembram que eu disse que quanto mais elevada a frequência, mais a luz se difunde? Bem, as frequências mais baixas, o vermelho, o laranja, são as últimas a serem difundidas. Por isso, ainda são visíveis depois de atravessarem toda essa quantidade maior de atmosfera. O resultado disso são duas das visões mais inspiradoras do nosso planeta, a aurora e o poente. São realmente inesquecíveis. Tio, pode por falar. Por que o céu é azul? Por que o quê? O céu é azul. Cada coisa é na medida dos nossos olhos, tio. É. É. Tinha ele. Cada ele na medida dos vossos olhos, Titi. Entendi. Nossa. E fale pra mim uma coisa. Você, quando vem na Terra, você vem como? Como você veio, Titi? Não veio igual nem diferente. Eu? Você. Não, mas eu falo assim, hoje, você veio de cavalo? Uma viadinha, veio na onda do mar, flutuando, titio, nas águas de, que a mamãe Celeia mandou, foi a mamãe Celeia mandou. Ah, entendi. Você veio nas águas do mar. É. Então você trabalha com o orixá Iemanjá? A mamãe Celeia. Ela sim. Ah, entendi. Iemanjá é a mamãe sereia da qual você fala. Entendi. E por que que você é um erê e não, por exemplo, um preto velho, uma preta velha? Porque eu não quero aprender as coisas que o vovô tem que aprender. Eu quero aprender as coisas que o titio sabe ensinar. Para que eu tenha que ir para onde você está, titio. Tenho que Ah, aprender como é. para saber como é que é. É. Então, mas aqui é muito gostoso, viu? Você vai gostar. Aqui só tem gente maravilhosa, gente boa, gente bonita, gente inspirada, trabalhadora. Quê? Com as estrelinhas tudo apagada, aí eu dou o mel para acender a estrelinha. Então, você estando aqui com a estrelinha acesa já ajuda, né? Quando chegou titio, a sua estrelinha apagou. Só depois, muito depois, ela acendeu de novo. Por Então, isso tenho medo. entendi. Então, quando o titio chegou aqui na Terra, a minha estrelinha apagou e só depois que acendeu de novo. Foi, titio. Mas se. Ah, mas então você tá vendo. Se eu conseguir, você também consegue. Consigo. Vai ser bonito. Não sei. Você gosta de do quê assim, de brincar do quê? De cantar, de pular e de comer e mel. De cantar, você canta aí uma música pro titio ver, ouvir. Nossa, soldado, soldadinho de Oxalá, se não massa de leito, não ganha Guaraná. Que bonito! O pedinho tá cantando também. Então, canta outra. Vamos ver se você lembra. Criança, criança, não sabe chorar. A luz é bendita, vai iluminar. Criança, criança, só sabe brincar, brincar de alegria. Pra tudo iluminar, sim. Nossa, que música bonita. Escuta, Quê? o vovô ensinou cantiguinha pra mim. E a avó? A avó ensinou alguma? A vovó ensinou. Qual que a vovó ensinou? Um monte de tio, de musiquinha, cantiquinha e Edinha. Ah, é? Ela ensinou rezinha também? Ela ensina a gente a falar Edinha. Como que é? Por onde Deus passa e nada embaraça. Ela É assim a rezinha? fala. É, por onde Deus passa, nada é embaraça. Que maravilha. E você lembra ou não de alguma musiquinha que a vovó ensinou? No fundo do mar tem pedra, debaixo da pedra tem areia, debaixo da areia Tem conchinha debaixo da conchinha da mamãe, geleia. Nossa, que bonito. Então, quando você está no mundo espiritual, você mora onde? No jardim da mamãe Amanda, a mamãe Janaína. No jardim, então. Você mora junto O com flor. jardim tem conchinha, titio. Ah. Na água. Não Tem tem. plantinha. Tem plantinha? Tem bichinho. Tem bichinho. Olha, que legal. E quando você tá lá brincando, o que você gosta de fazer assim, que é trabalho? Trabalho? Você pega florzinha para levar nas casinhas, né? Da vovó. Isso. Quando eu vou passear com a vovó e com o vovô. A madrinha falou que você queria. Ei, eu só levo a aguinha e a leia. Como que é? Quando eu vou com a mamãe geleia, levo a aguinha e a leia. Mas para onde? Faz casinha. Para as casinhas das pessoas aqui da terra? Ai, A aguinha para limpar, a leinha para de colocar de as coisas da mamãe geleia. Ali. Entendi. Isso, que faz assim na casa? Limpa e limpa como? Porque a casa é física, né? Não é coisa do espiritual. Limpa, limpa aquilo que eu sei que não tá vendo, mas está lá. Mas está Ah. lá, tio. Quê? Tá lá nas casinhas, não tem nada que tá como você falou, uma É, dela e isso. não tá aqui. Ah, então Tudo às vezes começa aqui. tudo começa aí. É. Então às vezes tem alguma coisa na casinha da gente que tá na casinha da gente, mas a gente não vê. Não vai, tio. Ai. Aí chama a mamãe Chileia, ela vem, tá de nós, a gente fica jogando a água pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, até limpar tudo. Aí depois a gente põe as galinhas. Pra quando a mamãe Chileia for voltar, já tá vindo. E as coisas dela lá. Assim. Entendi. Ai, daí a hora que ela volta, então. Volta, titio. É igual a onda do mar. Vem, vai embora e volta. Pra ajudar. Fazer remédio. Entendi. E quando você vai na casa de alguém, o que que tem lá assim que é sujeira? O que que parece com o quê? É um bichinho? Uns piscinho, uns de cholão, chola, chola, chola, chola, chola. Tem gente dodói, machucada, cholando. Aí a água leva. Lá com a casa da mamãe geleia. Ah, e por que que tem gente assim machucada? Isso, Alex, a mamãe geleia, vou contar segredo pra você. A mamãe geleia, a água dela vai de bater assim, nos bichinhos, os bichinhos vai ficando com um bracinho, com um olhinho, e começa a sorrir para que fica feliz. E os que estavam chorando, porque estavam dodói, vai chorando. Aí eles ficam tudo olhando. A mamãe se lê, aí vai aonde ela pede para ir. Assim no manto dela, da água, assim. Sabe, titio, no manto Ah, da água? sim. Fica alegre, titio. A que chala. Mamãe geleia, não bate. A geleia, não biga. A geleia, só chala. Aí chala, não chala mais. E vai Nossa. brincar com nós. Que bonito. Então, esses bichinhos, eles são o quê? São os elementais? Não sei. Tá certo, né? Como é que vai saber, né? Mas e quando você vem assim, as pessoas estão machucadas também? Tem muito titio dodói olhando que fica puxando os outros titio que tá encapado para ficar se sentindo melhor. Aí fica grudado nos titio, grudado nas titia, grudado nas paredes, tentando falar e chorar, mas não consegue, porque tá dodói, muito dodói. Aí a aguinha da mamãe, geleia, vai enchendo a casinha todinha, todinha, todinha, e vai chalando. O dodói, para lá de chorar, solta de guda do titio, de guda da titia, e vai na água da mamãe geleia, no manto dela. Brinca Olha. com nós. É só chamar a mamãe geleia quando o titio tiver dodói. Mas A como que aguinha faz? dela. Como que faz para chamar? Qual que é a rezinha? Geleia! Viva mamãe geleia! Viva mamãe geleia! Assim que eu chamo mamãe geleia. Viva mamãe sereia! Sim. Viva mamãe geleia! Quando o chamar assim, a aguinha dela chega aí, me põe dentro da água. Ah, Assim. entendi. Então, se alguém quer, por exemplo, que a casa da pessoa fique limpinha, com as paredes limpinhas, das coisas que a gente não consegue ver, como é que faz? Chama a mamãe geleia. Ah, daí ela vem? Bem. Mas se ela estiver ocupada limpando outra casinha? Ela tá em todo lugar, titio. Ela tá ocupada na vida. Tá em todo lugar, titio. É só chamar. Tá dentro de você. Também. Tem a cá dentro de você. Não Olha, tem, titio? tem. E a maioria da água que tem dentro de você é salgada, titio. Entendi. E É aí só. e no ar também tem, umidade. Tem, titio, eu vim flutuando na água da mamãe geleia que tava no ar. Nossa, então, assim como tem a ar em todo lugar, tem água em todo lugar. E aí, mamãe geleia tá lá, todo lugar. Você conhece algum erê do ar? Não sei, titio. Você é um erê da água, né? Hã? Ele é tudo ele. Sou mulherzinha Então, mas aí você trabalha da mamãe. com o elemento da água, né? E da areia. E da areia. você conhece algum erê que trabalha com o elemento do ar? Soprando. Só usa o Joãozinho e o Miguelzinho. Eles fazem o que aí para limpar? Eles ficam soltando bolha de ar. Oh. Sabe bolha colorida? Sim. Ele sopra e faz bolha no ar. Ai, colorido. Que legal. E daí... O Joãozinho ganha muita bolinha. Sabe bolinha, titio? Uhum. Bolinha que o titio dá com gelê? Aham. A gente faz bolinha de ar. A gente não. O Joãozinho. O Joãozinho que sabe fazer. Daquelas bolinhas, bolha de ar. Mas que... Também tem uma mamãe que cuida dele, mas... Mas eu não sei o nome dela. Mas e o Joãozinho, ele é amiguinho seu que tá aí, que veio com você? Ele é amiguinho do Miguelzinho. Ele veio? É o Miguelzinho que faz bolinho de ar colorido. Pra gente brincar, tudo junto. Ah, e aí... Com essas bolinhas de ar, ele também consegue limpar a casa? Consegue, titio. Fazer mover as coisas. Move, titio. Sabe mover? Como fala? Como é, vovô? Eu não consigo. Vovô falou mover as coisas que tá invisível. Isso. Movimenta. Isso, vovô. Movimenta. Tira tudo do lugar, movimentar. Assim, movendo. Fazendo mexer. Pra ficar desgrudado. Pra água levar. Tipo. Assim. Assim que o migadinho, o janzinho faz. Olha, então o Joãozinho, ele mora junto com o Miguelzinho. Eu não sei, mas eu sei que a mamãe deles é outra. Entendi. Mas eu não sei o nome dela, não. Entendi. E você já ouviu falar de Exu Mirim? Mãe. Rabudinho? Rabudinho. Hã? Teve um tio que chamou eu de Mirim. Ah, é? Falou. Mirim. Mas não sou. Eu sou criança e Mirim não é criança. Mirim é o quê? Eu não sei. Tá certo. Mas você já encontrou com o Mirim? Não. Você nunca conversou com um? Não. Mas você já viu um de longe? Não. Não tá na sua frequência? Não tá nisso, não. Não tá nisso, não. E quando foi que você conheceu a Madrinha Ângela a primeira vez? Antes de ela vir para esse lugar que você está. Ah, na forma o nome, vovô. Colona. Na colona. Entendi. Então, você já conheceu ela? É assim com todo mundo? Por exemplo, eu encontrei com o meu erê antes de vir aqui. Eu não sei, mas comigo foi, titi. Que é nem sempre precisa ser, né? Eu não sei. Mas então, você estava falando da sua casinha lá e do trabalho que você faz. E então, lá você brinca igual você brinca na terra ou é diferente? É diferente. Lá é mais fácil? Como é que é? titio, porque eu sou a água e eu vi o botinho da água. E aqui na terra, você gosta de vir pra brincar? Eu gosto. Eu tenho que aprender. Ah, entendi. Você vai estar aprendendo pra depois você vir pra cá. É. Vovô falou. Mas pra que o Erê incorpora? O que, que ele faz depois que tá incorporado, além de ficar brincando e pulando? É médio pra estrelinha do... Como fazer o cavalinho? Poder deixar lá de dentro pra fora. Ah. E o sozinho da boquinha é poder a estrelinha ficar brilhando. Mas daí ela brilha enquanto você está na pessoa e a hora que vocês vão embora ela apaga de novo? Uma estrela ilumina a outra. Ah, entendi. Então é sempre bom, porque às vezes tem uma estrelinha que já está acesa, daí ela vai acendendo as outras. Isso, titio. É quando, isso. Quando você... quando a gente se comunicou com a madrinha, você falou para ela que você queria falar comigo. Eu falei. O quê? Eu gosto do meu titio. Você gosta? Meu titio tem estrelinha na boquinha também. É. Tem melzinho pro titio numa casinha lá longe. Na noite de brincadeira eu dei melzinho pro titio. Eu falei com o titio. Ah, em espírito? Foi. Ah, e eu fui numa casinha lá longe e aí eu brinquei com você? Brincou. Brincou comigo, brincou com a Clarinha, brincou com o Jandinho, brincou com o Pedrinho e brincou com o Paulinho. A gente brincou do quê? Brincou de fazer palavra. Você gostou? Eu gosto. Porque a gente faz primeiro mover as coisas. Aí aquilo que a gente faz aparecer, a gente põe uma palavra. Olha, essa brincadeira não tem aqui, né, na terra. Não sei, acho que não tem. Porque aqui não dá pra fazer aparecer as coisas, sabia? Dá, titio, só que demora. Muito. Aí os titio faz é o contrário. Põe palavra. Demora, mas aquilo que pôs palavra aparece, aí o titio chora. Por que fica pondo palavra, se não quer? Ah, é porque não acredita que vai acontecer uma materialização no futuro, em cima das palavras, dos sentimentos. Isso. E chora. Fala, papai do céu, papai do céu abandonou, fala, papai do céu tá, como fala, testando, papai do céu malvado tá castigando, mas papai do céu nunca diga. Papai do céu não é malvado, papai do céu é... Só é bom. Ah, que legal. Então, e quando que a gente brincou, Mariazinha? Quando foi? Tem 3 eras. 3 eras? É. E uma era é o quê? 1 ano? É. Nossa, que legal. Ô, Mariazinha, você percebeu então que a gente materializa as palavras e no final não gosta. Então, como que faz para fazer direitinho? Olha de ficar repetindo na cabeça a mesma palavra ruim. Olha para aquilo que você quer de verdade e põe dentro da outra cabeça. Nossa, mas parece tão simples, né? É simples? Que é isso, simples? Ah, simples é É. um. O que que é Que simples? é Ah, simples é uma coisa facinho de fazer. facinho, titio. Mas e depois de que pôs palavra e já tem coisa para aparecer, tem que ter paciência de correr o tempo para aparecer as palavras boas que pôs. O titio desiste. Porque a coisa ruim que fez e tá aparecendo, aparecendo, até acabar. Aí começam as coisas boas que plantou na cabecinha. É um jardim novo que vai botar, que vai dar florzinha. Assim. Então, deixa eu ver se o titio entendeu. A gente planta coisa feinha na nossa cabecinha e depois tem que ir colhendo até acabar essas coisas feinhas. Sim, titio, que nem fazendo um jardinzinho. Ah. O titio planta umas florzinhas, mas ele não cuida também, porque nasce tudo, né, titio? As florzinhas e os espinhozinhos. Quando os espinhozinhos ficam espetando, né, titio? Às vezes até fala que não vai nunca mais cuidar do jardim que é ele mesmo. E começa a ficar pondo mais de palavra, pondo mais de palavra, triste. E aí não consegue ver as florzinhas nascer, tio. Tinha que parar de plantar a palavrinha feia. Planta a palavrinha que vai ser boa e esperar brotar. Mas o titio fica enfiando o dedo na terra toda hora para ver se vai brotar. As palavrinhas boas demora para brotar. E as palavrinhas ruins já tá tudo brotada, né, titio? Nossa. Por que que a palavrinha que é ruim brota mais rápido que as que são boas? Porque o titio acredita mais nelas do que nas boas, titio. Ah. Quanto mais se rega, mais forte fica, né? Nossa, verdade. Olha só. Então, assim, vamos ver se o Titio entendeu. Quando a gente coloca um sentimento, a fé numa palavra, é como se colocasse adubo e regasse. Foi sim, é assim. É médio. É médio, tem que tomar toda hora. Passa lá no médico. É. Palavrinha boa, é médio. Toma toda hora. Passa lá. A criança acha que, por exemplo, uma palavrinha boa existe porque existe antes da palavrinha boa um pensamento bom? Tudo começa de cá, né, titio? Começa no pensamento. Tudo começa na palavrinha sem falar, na coisa que já existe. plantar aqui. É, vovô. É assim. O É que que o assim. vovô falou? O vovô que tá ensinando eu a falar. Nossa, o vovô é muito bonito, né? Eu amo o vovô. É, fala uma coisa bonita que o vovô ensinou para você já faz tempo. Criança ele é criança de força. Criança ele é criança de luz. Criança ele é educado porque acredita na força que trouxe da luz. Nossa, que Ele bonito. ensinou a gente essa rezinha. E aí, você faz essa rezinha sempre? Fácil. E o vovô, ele não mora, ele mora na cachoeira, né? Você mora no mar. É, Titi. E você vai visitar ele de vez em quando? Toda água busca água. Ah. O vovô vai até nós. E traz a gente também. Traz. É. Ai, entendi. E você faz estudo na escolinha? Tem escolinha para estudar? A mamãe Geleia ensina com a água dela. Você aprende na prática, então. Fazendo, caminhando. Fazendo, caminhando? É. Como que é? Quando se faz caminhando, é fazer azinho, querendo, sentindo, fazendo. Entendi. Qual que foi o último estudo que você fez? De como fazer a areinha ficar de ponta pra colocar nas casinhas. E como que faz? Ensina o titio. Ah, não posso ensinar. Por quê? Acão, não posso. Não dá, né? O titio tá aqui na encarnado, você é espírito, não dá para fazer, né? Engana muito. É, a gente se engana, né? Achando que dá para fazer essas coisas aqui na Terra, ué. Tudo é feito de ti. Isso manifesta. Como eu vou manifestar? E você tem o que a gente chama de ponto riscado? Não. Eu não. Você gostaria de ter um? Ou não? Você não gostaria, não? E Não. você tem um bichinho que você gosta? Eu gosto de peixinho. Ah, de peixinho. É. E você tem um peixinho de estimação? Bom, amigo. Que é seu amigo? É. Como é que ele chama? Peixe. Que nome criativo, Mariazinha. Achei o nome muito bonito. Você contou para seus amiguinhos o nome do seu peixinho? Todos sabem, todos têm pecinho pra Ah, brincar. mas não pode ter um gatinho? O Luquinha tem gatinho. Ah, entendi. Cada um pode ter uma coisa dependendo do elemento dele, né? Pode ter o que for pecinho. A gente cria palavrinha, palavrinha, palavrinha e faz aparecer. Olha. Mas se você fizer aparecer um gatinho no mar, ele afoga. Não, titio. Ah, então você pode ter qualquer bichinho. tudo aquilo que eu puder fazer a palavrinha. Ah, entendi. Então você acha que, por exemplo, se tem uma pessoa agora se sentindo mal, ou em depressão, ou tristinha, ela só precisa criar a palavrinha? Só abre a boquinha, a estrelinha do céuzinho da boca, que é a força que aumenta a palavrinha, acender. E daí, que fala uma palavrinha aí que é boa pra gente criar felicidade. O tio acabou de falar ela, felicidade. Então, Para ter isso, é preciso ter uma palavra menorzinha. Paz. paz. Quem tem paz é feliz. Não é, Ah, tio? sim, mas tem muita gente aqui, Mariazinha, que para ter paz precisaria que os outros não existissem. Então falta para eles acender a estrelinha. É mesmo. Nossa, você fala bastante coisa em poucas palavras, né? Você Sou aprendeu com o ele. vovô? Hã? Oxo ele. Você aprendeu com o vovô? Aprendi com o vovô, aprendi com a mamãe Celeia, aprendi com a vovó. Isso. Qual que foi o último presente que a Mariazinha ganhou? Uma bonequinha pretinha. Ah, que bonitinha. Eu sou pretinha. Você Eu também é? sou preta. Você é a pretinha? Eu sou. Ah, mas então você é muito bonitinha, hein? Eu sou. Você gosta de ser bonitinha ou feinha? Gosto de ser aquilo que eu sou. Tanto faz se é bonitinha ou feinha, né? Eu sou ele. Ô Mariazinha, você acha que, por exemplo, quando uma pessoa dorme, ela pode encontrar com um erê? Foi o jeito que eu fiz aquela vez que a gente brincou, né? Oi. Mas daí no mundo espiritual eu mudo a aparência? Muda. E eu fiquei parecido com o quê? Como o olhinho. Com quem? Pequenininho do tamanho do Paulinho. Pequenininho do tamanho do Paulinho. Ficou. Que legal! E aí a gente brincou, todo mundo era criança. Ah, ele. Mas se eu ficasse grandão, ia ficar estranho, né? Não, titio. Tem gente que fica grandão? Tem. Permanece do jeito que estava no corpo. É. Por que que tem gente que fica grandão? É porque tem gente que tem mais facilidade de mudar a forma? Eu não sei, mas o vô falou que quando se volta a uma origem, se toma a forma daquela origem. Entendi. O vô é muito sábio, né? Ué. Na onde você conheceu o vovô? Tava na água, vovô chegou, perguntou se eu queria aprender a ajudar nas casinhas. Mamãe Celeia deixou e então eu comecei a ir nas casinhas. Faz tempo, né? Muito, muito, muito, muito. Muito tempo, né? É. Entendi. Assim é ele. Hã? Cada um, como você falou, cada um elemento, trazendo uma energia a você. Que lindinho. Nossa. Assim que é bom, né? Assim que é bom brincar de roda em volta do titio da estrelinha. Guarda a bunda que a gente tem. Guarda. Assim. A segunda parte. Tem um titio de estrelinha que a gente brinca de roda em volta e dá energia pra ele. E ele ajuda a fazer remédio pros outros titios de tia. Aqui cortou um pouquinho, Mariazinha. Você falou que às vezes a gente tem mais do que um erê, no caso o Paulinho e o Joãozinho, para que eles brincam de roda em volta de mim, para quê? Para fazer remédio para você e fazer remédio pro titio e as titia tudo. Mas tem muito titio de estrelinha, titio. Tem muito o quê? Titio e titia de estrelinha. Ai, ainda bem, né? Aí a gente brinca de rodinha pra levar, como fala, a energia de cada alimento pro titio de estrelinha colocar na prática aquilo que a energia dá. Ah, entendi. Nossa. E aí também aí faz remedinho para as outras pessoas também. Toda prática, titio, é remedinho. Porque quem não sabe fazer, vê fazer e aprende. Nossa, que maravilha. E quando tem um titio que tem estrelinha acesa, como é que você vê a aura dele? Que é isso, aura? É um pouquinho do titio brilhando. A cabecinha do titio brilhando. A barriguinha do titio brilhando. Porque a estrelinha da boquinha dele vai brilhando tudo dele. Aí a gente sabe que pode brincar de roda com ele e fazer o remadinho. Entendi. Então, vocês assim, todo mundo, vocês assim, vem na Terra, você já olha no espírito da pessoa, você sabe se a estrelinha dela tá acesa ou não. A estrelinha do titio de estrelinha chama nós. Puxa nós e a gente vê de longe, longe. Ah, puxa. Entendi. Parece que tudo tá conectado, né? Ligado. Tá tudo ligadinho. Eu acho que tá, Titi. Você se cansa às vezes, Mariazinha? Não. Você não dorme? Não. Assim que é bom, né? Dá pra ajudar mais gente. Dá pra brincar melhor. Você já ajudou um titio que tava com a estrelinha apagada a acender a estrelinha? Eu dei mel pra ele. A estrelinha acendeu, ele ficou um tempo com a estrelinha acesa. Aí, quando a estrelinha começou a apagar, ele lembrou da palavrinha que estava na cabeça e começou a repetir ela até que a estrelinha acendeu de novo sozinha. Que legal. E que palavrinha que é essa, você lembra? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. A estrelinha. Entendi. Você já encontrou algum espírito que a hora que você olhou assim aí no mundo espiritual que era feio? Não tem isso, Titi. Tudo é lindo. É? Tudo muito lindo. Até o Pedrinho? Tudo. Mas o Titi tá brincando com o Pedrinho, viu? Diga ao Pedrinho que não tem... O patinho é muito bonito. Ele é? Muito bonito. A mamãe Cileia, muito bonita. Porque ele só tem palavrinha bonita. E tudo que ele faz manifestar é bonito. E tudo que ele vive é bonito. Porque daquilo que a gente cria, a gente vive, tio. Ah, entendi. Que a beleza vem de dentro para fora. É. Você às vezes, porque a gente ouve falar que a gente aqui na Terra cria forma pensamento. A gente pensa uma coisa, a palavrinha vai criando força e se vai se materializando, a gente não vê, mas aí no mundo astral vocês veem, né? É. Então muitas vezes quem tem uma estrelinha apagadinha, às vezes tem uns pensamentos assim, feinho, apagadinho também em volta dele, né? Apaga tudo, Titi. Pra quem não sabe, ele é de leito. Sabe tudo que não quer, que só fala a palavrinha que não quer. Podia falar as palavrinhas que quer. E que é aquilo que quer. Por isso, a estrelinha da boca do meu titio Godinho, ela acendeu sozinha. Pra que ele começou a falar, eu quero. Ah, o outro titio, entendi. É, entendi. Parou de falar tudo que não queria e começou a falar tudo que queria de verdade. É verdade, isso mesmo. A gente, às vezes, fica muito focado naquilo que não quer e brigando com aquilo que não quer e resistindo que não quer e aí tem o que não quer, né? É, titio, é isso. Se o titio ficar olhando pra parede e andando, O titio vai bater com a cabeça na parede, não vai? Vai. Se o titio olhar pra portinha e for andando, o titio vai atravessar a passagem, não vai? Vai. É pra onde o titio coloca a vontade dele, que a vida do titio vai. Porque o titio é um jardim. Uma estrelinha viva. Sim, mas assim, não o titio que você tá falando. Todo ser humano é um jardim, né? O jardim de papai de do céu. Aí. E aí? Aí no céu da boquinha tem estrelinha. E só precisa porque acender. O titio não sabe a diferença de vontade para desejo. Qual que aí erra? Fala que só vai ser feliz quando realizar o desejo. E esquece que para realizar o desejo precisa de usar a vontade. E que há muita palavrinha de vontade. Entendi. Exatinho. Deus te abençoe. Benja. Quê? Benja eu, Ricardo. Bença, Mariazinha. Você já vai embora? O vovô fez o pai eu ir de canja a minha titia de estrelinha. Então, você passa uma mensagem final para quem tá ouvindo a criança? É uma tarde, ô titia, coração de criança não guarda nada que passou, nem espera coisa que ainda não veio. Coração de criança brinca agora. Por isso as palavrinhas que a gente vai fazendo aparecer na cabecinha e no coração da gente, elas são mais bonitas. Pensa que tipo, Peça a titia a buscar a sua vontade onde você perdeu, para que o seu desejo, que ainda não apareceu, possa aparecer. Pensa, titio, pensa, titia. Viva a mamãe Sileia. Viva a mamãe Sileia. Ponto. Viva a mamãe Sereia. Graças a Deus. Bença eu, titio. Bença eu. Deus nos abençoe a todos. Até breve, Mariazinha. Salva as crianças. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom? Salva Paulinho. Viva a mamãe sereia, graças a Deus. Bença eu, titio, bença eu. Deus nos abençoe a todos. Até breve, Mariazinha. Oi. Ô, madrinha Oi. Ângela? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como só as onzurinhas. Como você está se sentindo? Um pouco zonza. Um pouco zonza. Graças a Deus, então. A Mariazinha é uma criança muito bonitinha, não é não? Ah, eu gosto demais da Mariazinha. Muito, muito mesmo. Você já Mariazinha é uma irezinha muito especial, muito amorosa. Já teve muitas pessoas ajudadas por essa irê. Com as brincadeirinhas dela, ela vai alegrando as pessoas. E em alguns casos acontece inclusive curas do físico. Às vezes o problema da pessoa é apenas emocional e ela parece que faz um trabalho meio que voltado para o emocional das pessoas. Que maravilha. Então, olha, muito obrigado, viu, pela oportunidade de que tivemos aqui de falar com mais uma criança, viu? Graças a Deus. Que assim seja, então. Até breve. Naquilo que eu puder ser útil. Viva! Pode... Graças a Deus. Vou pedir mesmo. Mas eu fico muito feliz e muito agradecido que uma pessoa como a senhora, com tanto tempo de experiência dentro da Umbanda, se predisponha a nos ajudar nessa forma tão maravilhosa igual a senhora está fazendo. É como o Pai Benedito diz, a Umbanda é a irmanação. E não adianta dizer que tem conhecimentos e não os colocar na prática junto ao irmão. Nossa, falou então, tudo. Então, conhecimento sem a ação, ele é só um instante dentro da alma da pessoa, empoeirado. Puxa. Só isso. Que lindo isso. Graças a Deus. Então tá bom. Fica com Deus e até breve. Muito obrigado. Até.